A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, o Bran caiu! A cabeça do Ned. A Marta está a pôr as mãos à cabeça por esta introdução. Olá, bem-vindos ao segundo episódio de A Cabeça do Ned. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Sim, o Bran caiu no final do primeiro episódio. Olá, Manel. Sim. Caiu. Caiu. A tua introdução foi de cair ao chão. Sim, sim, sim, sim. Porquê é que isto se chama A Cabeça de Ned, obviamente? Porque Ned Stark é alguém que pensa. Exato. Exato. É tudo o que eu tenho a dizer. Para se pensar é preciso ter cabeça para isso, não é? Uhum. O Bran caiu. O Bran caiu no final do primeiro episódio. Podíamos ter falado disso nessa altura, mas não. Porque... Mas assim tens uma boa intro para o segundo. Exatamente. Exatamente, foi só por causa disso, foi um motivo perfeitamente egoísta e foi porque este foi um momento muito importante na minha história de visionamento da série. Eu fui... já te contei como é que comecei a ver Game of Thrones? Não. Então eu vou contar como é que comecei a ver Game of Thrones. Olha, comecei a ver Game of Thrones antes da estreia da segunda temporada. Sim. Que na foi... qual nós nos conhecemos, provavelmente. Não, conhecemos antes. Ah, ok. Conhecemos-nos antes, mas acho que nos cruzámos nessa antestreia. Em que, pronto, epá, havia uma coisa no sítio onde eu estava na altura, que era o TV Dependente. Uhum. Tinha lá começado o podcast. E perguntaram, epá, olha, temos um convite para amanhã para uma cena. Alguém pode ir? Quem é que nos arranja alguma possibilidade? Epá, eu vejo isso. Vi com os contactos e, olha, consigo isto. Quem é que pode ir? Ninguém podia ir. E, ok, está bem, então, olha, consegui isto, vou eu. E então vi a primeira temporada em menos de 24 horas, toda junta. Aliás, o último episódio vi de manhã, uhum. Porque depois tive de sair de casa. Apanhar o metro e ir até ao São Sebastião para ir entrevistar George R. R. Martin, o criador do universo da saga de Gelo e Fogo, né? Uhum. As crónicas de Gelo e Fogo. E pronto, e foi isso. Foi assim que comecei a ver a série. Ok. Pronto, é uma história fixe. Foi quando ele veio cá ao Vilaré e encheu o Vilaré, literalmente. Acho que foste lá, chegaste a ir lá. Sim. Ou à sessão de autógrafos. Sim. Daquele livro novo dele, do Cavaleiro de Westeros, ou como é que ele se chamava? Sim, porque ele, entretanto, durante o período em que a série foi transmitida, ele não lançou nenhum livro novo. Lançou o quinto. Só lançou o quinto. Só lançou pois. O quinto. O quinto pois. Com os dois volumes em português e agora saíram dois sobre os reis Targaryen, acho sim, que é sim, sim, sim, sim. Os dois? Um ainda só. Um calhamaço, sim, porque cá pronto, já explorámos isto no episódio anterior, a saída de emergência divide as coisas em dois, para render mais. Da mesma maneira que dividiram o Senhor dos Anéis em três. Originalmente era só um livro. Um calhamaço, uhum. Gigantesco, ok. Bem, vamos ao episódio. O Bran caiu, tivemos mais desenvolvimentos, estávamos aqui a falar em off sobre a situação da Daenerys. Queres começar já por aí? Queres arrancar por não, aí ou queres ir à polémica Cersei e Jaime? Epá, o Jaime é um cabrão e a Cersei também. O Jaime é um come manas, não é? Sim. Pronto, vamos por aí. Está muito em voga hoje em dia. O incesto. Acho que ficou muito em voga graças a Game of Thrones. O incesto? Sim. Em voga como? Eu tenho medo de perguntar, mas... Então, estás a falar do Jaime, então, e da Cersei? Sim. Sim. Então, qual é que é a polémica? Eles andam-se a comer, não é? Exato, incesto. Pronto, sim. Mas incesto. Manifestamente, não é? Não há, sim, manifestamente. Não há aqui rodeios, é manifesto. Exatamente. E o que é que aconteceu? O Bran gosta de trepar. Pois, o Bran, estabeleceram isso muito bem no episódio anterior. Ah, eu gosto de trepar árvores, eu gosto de trepar castelos. E a Kata dizer-lhe, não vais trepar. Para não, de trepar. Não. Está bem, eu paro. O caraças é que paras. Pois, o puto não sabe estar... Olha, eu não sou grande fã dos putos andarem com uma trela, mas o Bran devia andar com uma trela. Opa, o Manel, por amor de Deus. Nada disto tinha acontecido. Nada disto tinha acontecido se a Caitlyn tivesse uma trela no miúdo. Oh, mané. Eu não Chico, sou fã. Ainda não havia a Chico na altura. Sim. Eu não sou fã. Eu não sou fã de trelas. Eu odeio trelas para putos. Trelas para cães, ok, tudo bem. Os cães, pronto. Mas trelas para putos, não. Isso é estúpido. Isso é animalesco. Mas é exatamente o que devia ter acontecido aqui. Pois, mas não aconteceu. Não o que aconteceu. Torna tudo muito mais interessante. Sim, não é? O Bran fica paraplérgico. Paraplégico. Paraplégico. Eu sempre disse paraplégico. É um problema. Sempre disse. Sempre me foi ensinado. Eu nem sequer conseguia dizer isso. Eu fiquei a tentar dizer. Sempre me foi ensinado paraplégico. Ai, caralho. Paraplégico. Ah, sim, nós usamos palavrões. Vão-se foder se não gostam. O puto ficou sem poder usar as pernas. E o segredo ficou. Ficou assim muito. Desculpa. Nada. Se calhar este podcast devia se chamar As Pernas do Breno. Mais não digo. Eu não posso fazer o comentário que ia fazer porque isto é um Redux sem spoilers, né, Manel? É, sem spoilers. Não temos spoilers. Exato. Ned Stark é um homem muito inteligente e alguém que pensa. Sim. Sim. Pronto, e aquilo que o Jaime e a Cersei estavam a fazer ficou mais ou menos escondido, não é? Pronto, o Bran caiu, está a dormir, não é? Ele não acordou. Sim. Não é? Portanto, o que quer que ele tenha visto está assim mais ou menos... Sim. Seguro, não é? Nós vimos, não é? Nós como ele espectadores... Também ele também não é de falar muito. Pois. Ele é mais de trepar, só que agora, olha... Fodeu. Pois, só com as mãozinhas, não é? Marta está aqui a tentar conter o riso, porque está a achar isto muito pouco politicamente correto. Mas pronto. Siga. Uma coisa que não falámos no anterior. Espera, quem é que achas que ainda sobre o Kate, o Bran, quem é que eu tinha aqui notas? A Cersei com a Cersei, porque depois a Cersei vai ter com a Caitlyn a dizer que está muito triste por aquilo ter acontecido ao Bran. Eu estou a ver aquela cena e a pensar: minha puta, tu és uma puta, que puta, nem é filho, nem é filha, é puta. Coisa importante sobre essa cena: sim, só existe na série. Só existe na série, não está no livro. Não está no livro. Essa cena não está nos livros. Ok. Portanto, é a cena em que a Cersei vai ao quarto, não é? E que diz que teve um filho do Robert que morreu, que morreu de uma febre, acho que foi isso. Sim, sim, sim. Isso não está no livro. Pronto, sim, portanto, para termos pena dela depois dela ter aprovado aquilo que foi. Estabelecer que a Cersei não é assim tão má como parece, não é? Sim, sim, E que a Kate é um bocado puta porque não vai na dor dela, não é? Sim. Pronto. E quem é que quer matar o Bran? Porque entretanto houve muito interesse. Serão mesmo os Lannister? Pois, não sei, temos que esperar para ver o que é que acontece. Não é? Exato. Houve uma coisa que nós não falámos no primeiro episódio. Sim. Os lobos. Os lobos, sim. Os lobos são do primeiro episódio, não é? Que são lobos específicos. Quer dizer, esta cena em que morre o lobo é do segundo. Mas eu não estou a falar disso. Eu estou a falar deles aparecerem. Ah, deles aparecerem, sim. Eles são encontrados no primeiro episódio, não é? São uma espécie própria de do norte. Do norte. São os Dire Wolves, que são lobos bocadinho maiores. São lobos gigantes, acho que é assim que é a tradução feita. Um bocadinho maiores do que o habitual nosso. E estávamos a falar na questão, no primeiro falámos na questão do dever que o próprio Ned inspira, não é? Uhum. E os lobos, aquilo parece quase predestinado porque é um lobo para cada criança Stark, não é? Sim, sim, sim. E o próprio John fica assim um bocadinho com... Crescem depressa. Sim, e o próprio John, não é? Uhum. Que é o bastardo, fica com um. Sim. Não é? Portanto, é engraçado ver... e um que acho que é um bocadinho diferente dos outros, não é? O Ghost é um bocadinho... É, lá está, é como o John. Exatamente. É, assim, até dizem isso. Ah, está aqui um que não é, não é bem preto, que não é bem branco, olha, exato, toma. Exato, o bastardo. O patinho feio da matilha, não é? Sim, pronto, e é interessante ver como todos eles ficam com um e... Pronto, claro que neste episódio infelizmente acontece uma coisa muito triste, mas pronto. Aquela cena final mas Ned. já lá vamos. Aquela cena final do Ned é muito... Pá, pronto, é o Ned Stark. É o Ned Stark que já foi estabelecido no episódio anterior de... Sim. Existem regras e têm de ser cumpridas. Exatamente. Eu negociei até onde não der mais, mas... É, mas há aqui coisas interessantes em relação a isso, que é... Isto tudo acontece porque a Sansa... Já lá vamos. Já lá vais? Já okay, lá vamos. Pronto. Porque antes disso... É agora que começamos a insultar a Sansa, não é? A Sansa Stark. Há as duas versões, pode, não é? Ser Sansa também. Pronto. Não, mas eu tomei aqui nota de uma coisa. E sim, que isso é... vai ser um tópico recorrente ao longo da série, sim, portanto, não se preocupe. Inside jokes. Sim. Eu tomei nota aqui de uma coisa que foi uma conversa do John com o Ned, antes do Ned, porque neste episódio o Ned Stark vai para Winterfell. Vai sim. para Winterfell. Que estupidez. Vai para King's Landing. Sim, portanto, sim, sim. O Robert, o propósito dele ir a Winterfell foi para convidar o Ned para ser mão do rei, que no fundo é uma espécie de braço direito, porque o é um chief of staff, um conselheiro, sim. Mas mais, não é? Porque a mão do rei poder. Tem poder executivo, sim. Não é só shadow do rei, não é? Porque isto tudo começa, a trama toda começa, porque o atual, entre aspas, mão do rei é assassinado. Uhum. Que coincidentemente é o genro da Catelyn Stark. Pois, é o genro, porque ele é casado com a irmã dela, não é? Portanto, o Ned e o Rob e o Robert é estabelecido de uma certa forma, através de diálogos, que eles têm uma relação de amizade, uhum. não é? E o Robert vai pedir ao Ned para ser o conselheiro dele, a mão do rei. E aqui, again, book to show, não é? É para isso que tu me queres aqui. Obrigado. Há uma cena aqui também, que é o Ned a falar com a Cat, uhum. em que na série a Cat não quer que ele vá para King's Landing. Uhum. No livro, a Cat obriga o Ned obriga a ir. Ok. Porquê que achas que foi feita essa mudança? Não sei, eu acho que é de se calhar um bocadinho para tentar valorizar o peso da família acima da honra que é tão exacerbada no próprio Ned, não sei. Portanto, no fundo é a mulher dele a pedir-lhe para ficar, não sei. Não sei, por acaso não sei muito bem o que é que tu achas. Porque é que podiam ter feito essa mudança? No livro ela pede-lhe para ir, ela diz-lhe vai. Não ela é? Não lhe pede, ela diz-lhe, ela quase que o empurra porta fora, sabes? Uhum. Ela, porque, isto foi uma coisa que eu entretanto estive a ouvir, que é o lema do Stully. Uhum. É, acho que é, por esta ordem, dever, família, honra. Uhum. Portanto, então, o dever do Ned servir como mão do rei está acima da obrigação que ele tem para com a família. Então será algo dentro da família Tully? A Catelyn Stark é Tully. Pronto. Era Tully de nascença. Portanto, sim. Ela no livro, pelo lema da antiga família, não é? Ou da família dela, ela sente no dever de dizer ao marido para ir. Sente que é essa a obrigação dele, não é? Mas aqui na série, essa questão das famílias e dos lemas é assim um bocado posta de lado, não é? Não tem tanto peso, tanto que aqui na série nós vemos uma mãe destroçada pelo filho estar numa espécie de coma, não é? Caiu de uma torre e de repente essa mãe vê-se a ficar sem a filha mais velha, sem a filha mais nova e sem o marido. Porque o Ned vai levar as duas miúdas para King's Landing, não é? E a mãe fica com o Jon Snow vai para a muralha, fica com o filho mais velho e os dois pequeninos, um deles está em coma. O Rickon é um bocado inútil nesta fase. Sim. Pronto, portanto, ela está a ver um bocado a família a desfazer-se. Pois é, o Rickon, pois é. É, não é? É, não é? Pronto, portanto, ok, aqui é uma mudança que foi feita, pá, não sei, ideias? Mas isto existe. Pronto. Coloquem-nos nos comentários. Por exemplo. Mandem-nos mensagem. Mas sim, também temos por falar em miúdas, temos também a Sansa Stark. A Sansa Stark. Que pronto, está muito caidinha pelo Joffrey. Pelo Joffrey, não é? O Joffrey que é parece um bocadinho. Ideal, sim, mas que é uma besta. Ele aqui é bestinha. Epá, ficou aqui já estabelecido que é uma besta. É bestinha. Again, em relação ao livro, este Joffrey é uma bestinha. Porque sim, no livro é um perfeito sacana. Sim. É muito mais... Lá está, eles aqui na série parece que tiveram vontade de suavizar algumas coisas e de diluir. Uhum. Aquilo que no livro é muito mais intenso. Mais cru. Sim, cru e agressivo. A série há situações em que lhe falta agressividade. E a questão e o Joffrey, o temperamento dele... Pá, bestinha. Uhum. Pronto. E vemos-lo neste episódio o tio a dar-lhe um estalo quando ele diz que não vai apresentar os sentimentos à senhora do castelo, não é? É uma bestinha. E vai-se ver mais à frente no episódio. Há uma última coisa que eu quero dizer sobre o Winterfell, desculpa. Sim, força. Eu quero só dizer isto. É giro como nós os dois estamos um em frente ao outro sem uma câmera e pomos o dedo no ar para falar quando os queremos Lannisters, os Lannisters. Pagam sempre as suas dívidas. Também, mas... Cagam ouro. Também, mas... aliás, não vou pronunciar. Mas eles levaram para lá o Tyrion, não é? Que é o verdadeiro caso de putas e vinho verde. I drink wine and I know stuff. Sim. Está em, boa companhia. Em relação ao Tyrion também há uma coisa interessante aqui que é diferente no livro e na série. Uhum. Já que estamos a fazer recaps, podemos fazer estas comparações. Bora. Mais vale, não é? O Tyrion no livro, a cena em que nós o vemos a acordar em Winterfell, assim num estábulo, uhum, ele na realidade, no livro, acorda numa biblioteca. Eu não me lembrava disto. Winterfell tem uma biblioteca que não é referida na série. Não é referida na série. Sim. Uma biblioteca rica e com livros que ou não existem em mais parte nenhuma de Westeros ou são cópias raras. Porque Winterfell sempre foi mostrado na série como um castelo. Assim, uma coisa muito familiar, mais, não é? Sim. Pronto, eles ignoraram isso na série. A questão da biblioteca com o Winterfell. Se fossem para o Castelo de São Jorge, metessem-lhe um filtro azul cinzento. Exatamente. E está feito. Exatamente. Portanto, o Tyrion leu, uhum, ou pelo menos os livros sugerem, que ele explorou a biblioteca do Winterfell. Okay. E lembras-te na cena em que tentam atacar o Bran, uhum, há um incêndio. O Robb vem dizer que há um incêndio e que já está apagado. Sim. Lembras-te disso? Sim. Esse incêndio que eles não dizem na série foi, uh-huh, a biblioteca que ardeu. Ah. E o Tyrion foi a última pessoa a ter acesso àqueles livros. Boa. Ok. Portanto. O Tyrion foi a última pessoa a consultar aqueles livros. Portanto, ele bebe e sabe coisas. Exatamente. Literalmente. Exatamente. Okay. Isto é interessante. Okay. Ok. Portanto, o Tyrion aparece-nos assim um bocado como aquele tio um bocado posto de lado, não é? Porque, uh-huh, é um anão. Um anão feio. Que na série é mais bonito do que no livro, porque ele no livro é hideous. Dá aquela bufetada ao sobrinho, o sobrinho fica todo eriçado. Diz-se que foi o Joffrey que... Meti bateu-me! Exato. Sim. Diz-se que foi o Joffrey, há essa teoria, que foi o Joffrey que mandou matar o Bran. Uhum. Pronto. Não sabemos, vamos saber. Faz mais sentido ter sido... Sim. Não conhecemos. Faz mais sentido ter... Não conhecemos, não, faz... não existe. Não é isso. Faz mais sentido ter sido o tio do Joffrey mandar matar o Bran. Mas ok. O Jaime Lannister. Sim. Pois. Mas o Jaime fez aquilo que tinha que fazer, não é? Portanto, para ele a coisa estava arrumada. Sim. Não é? Não ele fez atirou... da forma mais eficiente, mas fez. Mas ele não sabe que não fez da forma mais eficiente. Pois, pois, não é? pois. Pronto. Porque, pronto. A última coisa que era esta que o eu queria dizer, sim, originalmente. Desculpa, antes de irmos para o Tyrion, há uma sim. troca de palavras entre o John e o Ned, antes, uhum, do Ned se ir embora e antes do John ir para a muralha. Ok. Em que o Ned diz: "You may not have my name, but you have my love." E é só o que eu tenho a dizer. Entre o John e o Ned. Ah, sim. Pronto. E é assim uma das últimas coisas que o Ned diz ao John. Porque, ok, nós não dissemos isto aqui, estamos a assumir eventualmente que já terão visto o episódio. Uhum. Está explícito. Isto é um episódio que estamos a falar do segundo episódio. Exatamente. Portanto, esperamos que já tenham visto. Portanto, está patente na série que o Jon Snow é o bastardo do Ned Stark. Sim. Pronto. O Jon Snow é o filho bastardo do Ned. Exato. Em relação a isso, a Kat nos livros nunca, nunca tratou o Jon pelo próprio nome. Sim. Foi sempre bastardo. Sim. A única vez. É mais, ela chamou pelo nome. E a única vez em que a Kat. Aceita mais. Sim. Em que a Kat chamou o Jon pelo nome no livro. É quando o John vai ao quarto do Bran, uhum, em que ele está deitado, não é? Em coma. Eu estou a lhe chamar um coma, sim. Lack of a better word. E a Kat lhe diz no livro: "It should have been you, John." E é a única vez em que ela o trata pelo nome. E yeah, é. Porque ela, nos livros, a Kat está deitada. Está uma espécie de. Está apagada, não é? Está numa espécie de depressão porque tem o filho acamado e não consegue fazer nada. Uhum. E há uma cena em que ela deve estar... Eu já me lembro bem, está no quarto com o Bran no livro e o John vai lá vê-lo antes de se ir embora para se despedir. E ela diz-lhe isso. It should have been you, John. Se querem mais conversa sobre o John e a Caitlin com conhecimento de causa, procurem o nosso podcast, o nosso episódio sobre a primeira temporada, em que falamos com todo o conhecimento das 7 temporadas acumulado até agora. Para já, este é sem spoilers. Exatamente. Estamos a falar de estar só aqui muita coisa sumarenta para explorar. Só do que está, sim, a ser explorado no episódio. Só dos dois primeiros episódios. Ah, e o John dá a Needle à Arya neste episódio. Sim. Exatamente. Sim, que um momento importante também. Um momento importante. Pelos vistos, o John Snow queria que houvesse um romance entre a Arya e o John, que é super creepy. O George Martin queria que houvesse romance. Okay. Mega creepy. Mais incest. Por falar em creepiness, conta-me. A Daenerys foi sodomizada, à bruta. Pois, na série foi. Pois. Pois. Queres que eu entre em pormenores sobre isso? Na série foi, mas estavas-me a dizer em off que ela nos livros gostou. Ela, nos livros, o que se passa é que o Khal Drogo é mais meigo do que aquilo que ela estava à espera. Okay. Ok, é importante dizer aqui que a Daenerys é uma miúda que Sim. é enfiada num casamento arranjado Sim. com um para que um o irmão líder. Para que o irmão dela possa ganhar poder para chegar e um exército para conseguir é a questão do exército ao... aqui no fundo é uma aliança, é um casamento, estratégico, sim. Exatamente, portanto a Daenerys é casada com o líder tribal, não é? De, uma, uhum. de um grupo de nómadas, eles sim. são nómadas que é o Khal Drogo. Pronto, ela casa com o líder dessa dos tribo Dothraki. Pronto, que são assim uma espécie de selvagens aos olhos daquilo que é a civilização do Westeros e mesmo do outro lado do mar. Que é e onde que agora a... toda a gente o conhece como Aquaman. Exatamente. Hi, Jason. E então a Daenerys é, para todos os efeitos, uma filha de uma civilização, não é? Uhum. Com costumes e com boa educação e não sei o quê. E de repente é atirada para o meio de daquilo que ela considera e que toda a gente considera uns selvagens, não é? Está aqui também uma das principais diferenças do livro para a série, é que no livro é uma personagem menor de idade. Sim. E que na série obrigatoriamente tiveram de... Mas eles fizeram isso com todos, não é? Uhum. Todas as personagens, estas personagens, que eram muito novas, foram todas envelhecidas de alguma uhum. forma. Quer dizer, a própria Arya é suposto ter 8 anos. Sim, e aqui já tem 10. A Sansa é suposto ter... O que depois não vai bater certo com outras coisas. Tem 13. A Sansa acho que tem 12. Pronto, mas está mais ou menos dentro desse... Mas é suposto ser muito novinha, não é? Sim, e o próprio Jon Snow não tem uma diferença muito e grande. E o tempo nos livros não passa como na série. Nos Pronto, livros mas é muito mais... Fez-me confusão quando comecei uhum. a ver a série e acho que nós, quando começámos a gravar isto, também comentámos isso, que é as personagens foram envelhecidas para efeitos sim. de televisão. Pronto. E obviamente à medida que as temporadas passam e os que, é mais acentuado. Os que ficam no elenco vai-se notando mais. É, mas... é muito mais acentuado. Pronto. Pá, as pessoas envelhecem a vida. Pronto, portanto, voltando à questão da Daenerys. Da Daenerys. Sim. A Daenerys. Daenerys. Ou a Daenerys. Daenerys. É o AE latim. É. Daenerys. Ok, na série... temos o casamento, uma coisa muito tribal, uhum. nós vemos, é muito visível, não é? Depois temos a noite de núpcias, uhum. em que a Daenerys é montada... Porque literalmente pronto. Montada. E vemos uma rapariga, não é? Na noite de núpcias, a ser violentamente montada. Eu tenho um problema em chamar-lhe sempre violação, tu sabes disso. Uhum. Já tivemos esta conversa por causa de outras personagens. Mas... No livro isso não acontece, ok? Uhum. Ela casa com o Khal Drogo, tem a cerimónia toda e o que se passa depois é ele é muito mais meigo com ela à noite, não é? Do que aquilo que ela estava à espera. Então ela entrou, apesar de ser a primeira vez, porque a Daenerys era virgem, uhum. Ela lidou bem com aquilo e acabou por ficar excitada, gostou da experiência. Mas a questão é que depois tu tens uma cena com uma das outras... das aias. Sim. Adorei-a. Em que ela pede-lhe para explicar como é que... E aí já se sente que a Daenerys no segundo momento sim. já tem algum... Sim, ela tem iniciativa na uhum. segunda vez. Ok, e mesmo aí há aqui algumas questões. No livro... É a Dorea, só explica, uhum. não há atividade uhum. de facto, ok? A Daenerys manda... Ali não houve atividade de facto. Mas ficou muito... Entre ela e a Dorea. Entre ela e a Dorea. Sim. Ah, ok. Entre ela e a Dorea, percebe-se... Achas que ficou implícito? Ficou. É que eu acho que não ficou. Ficou muito implícito. A questão no livro é que não é a Dorea com quem a okay. Daenerys vai... Uhum, explorar isso. Exatamente. Uhum. É a Dorea que lhe explica, sim. fala com ela sobre o assunto, uhum. mas não é com a Dorea okay. que a Daenerys vai interagir okay. nesse sentido. Não é essa aia, ok? Pronto. No livro também, a segunda vez que a Daenerys e o Khal Drogo fazem sexo, uhum. na série é na tenda, uhum. no livro é sobre a luz das estrelas, uhum. porque para o... E lá está isto, eu estive a fazer um refresh. Uhum. Para os Dothraki, tudo o que é importante e tudo o que tem importância a uhum. longo prazo tem que ser feito sob a luz das estrelas. Na segunda vez que eles copulam, vamos usar palavras bonitas. Copulam. Para não ser só palavrões. Sim, na segunda vez em que eles fodem, sim. Copulam. Fazem-no sob as estrelas no livro e é nessa relação, nessa foda, que concebem o filho. Sim. Percebes? E na série eles fazem-no indoors. Portanto, tiraram um bocadinho esse pormenorzinho assim da magia do Dothraki, não é? Pronto. Porque a primeira vez na série é de facto sob as estrelas. Eles estão. É ao luar. Sim. A segunda vez já não é, e é na segunda vez supostamente que concebem o filho deles. Então, eu não percebo é porque é que eles estão sempre a mostrar aqueles ovos fossilizados. No livro, a Daenerys sonha com dragões. Sim. E não é a única, o que é muito interessante. Há mais uma pessoa a sonhar com dragões desde pequeno. Sabes quem é? No livro. Care to venture? Por agora não. Acho que podemos deixar isso para... Não, mas assim, isto é book to show, não é? Ok, está bem. É uma diferença entre... Não estamos a adiantar. No mesmo momento do livro para a série, sim. Exatamente. Queres, quem é que sonha? Queres atirar alguém? Diz. O Tyrion. O Tyrion diz em Winterfell que sonha com dragões quando era pequenino. Está bem. E a Daenerys sonha com os dragões. E são os sonhos com os dragões que ela tem que a fazem ficar mais destemida e mais corajosa. O que leva também a explicar a iniciativa dela depois em algumas fodas que tem com o Khal Drogo, ok? Em que ela vai para cima dele. Para ele é assim uma coisa super nova. Sim. Que ele não está habituado a... É uma mulher a tomar a iniciativa. Exatamente. Elas normalmente são submissas. Pronto. Na série, não há referência aos sonhos da Daenerys. Portanto, a partir do momento em que lhe são dados os ovos como prenda de casamento... De alguma forma, esses ovos são um simbolismo para os sonhos dela. Exatamente. No livro. Os ovos na série vão substituir os sonhos que ela tem. Sim. Pronto. E ela, fossilizados. Tanto que ela está tá a copular com o Khal Drogo e está a olhar para os ovos, não é? Tipo, ok, vocês estão mandando... Ok, isso já é creepy. Isso já mas é creepy. Isto que se passa. Ela está a copular virada para os ovos, não é? Senhoras e senhores, Game of Thrones é sobre tudo isto. Tits mamas, and ass. Não, mamas e dragões. Tits and ass. Mamas, dragões e coplas. Ok. É isso. E queres... Vamos passar ao episódio 3. Não queres falar do final deste episódio? O final deste episódio... King's Road, isto chama-se The King's Road. O final deste episódio era... sim, essa cena... Já disse, essa cena foi dolorosa. Não quero falar sobre mortes de cães. Pronto, eu digo, o que é que se passou. Ele cortou... Lembram-se de nós termos dito que havia um dire wolf para cada criança Stark, não é? O Ned sai do Winterfell com as duas filhas, sendo que a mais velha está prometida ao futuro rei, que é o Joffrey. Portanto, a Sansa Stark e o Joffrey bestinha vão fazem casar. Fazem um bom casal, sim. E o que se passa é, na viagem para King's Landing, a Arya está a brincar à beira-rio com um dos serviçais. Ah, sim. O Joffrey tenta brincar, entre aspas, com eles. Sim. E acaba agredido. Sim, pela Arya. Pela Arya. Que é uma badass. Pronto. O que se passa é, o Joffrey vai partir para cima da Arya para repostar e a loba da Arya, é da Arya ou da Sansa? É da Sansa. Acho que é da Sansa que morre. Eu acho que é da Arya. Pronto, é a loba, exatamente, é a loba da Arya que ataca o Joffrey quando ele tenta, porque ele na série vê-se, ele dá um estalo à Sansa, a Sansa cai, fica a sangrar, e ele vai partir para cima da Arya vai partir para cima do serviçal do Micah, e a Arya mete-se no meio, e a loba mete-se no meio deles e ataca o Joffrey. O Joffrey na série sai com a mão assim um bocadinho esfolada, nos livros ele fica mesmo com a mão deformada, a loba morde-lhe mesmo a mão. Pronto. E o que é que se passa aqui? O Joffrey, como criancinha mimada que é, exige a morte da loba por aquilo que se passou. A Arya apedreja a loba para ela se ir embora, para a salvar. A loba foge. E como não há outro lobo para abater, o Joffrey ou a Cersei? É a Nymeria que ataca. É a Cersei. Que diz que é... Que tem de ser... Tem de haver... Retribuição. Sim. Bem, mas é a Cersei que diz. Acho então que se é não a Cersei, há... é a Cersei. Pronto. Que exige então, que... Então o que se passa é... A Cersei diz. Então se não... Se... Só que não mata... Só que a Nymeria não é encontrada e... Matam mata a Lady. A Lady. Pronto. E no momento em que a Lady morre... Sim. o Bran abre os olhos. E é assim que acaba o episódio. E vamos ter de continuar isto no episódio 3. Se ainda não viram, vão ver. Isto já foi meia hora. Já viram o que é que deu? Dois episódios de Game of Thrones já deram meia hora de discussão. Isto é impressionante. Vão ver o episódio 3. Nós vamos estar cá assim que acabarem de o ver. Exato. Para falarmos um pouco sobre esse episódio. Pensem nisto como um guia. E aqueles amigos com quem falam sobre o episódio. Só que na verdade não falam, só nos ouvem. Só nos ouvem nós. É assim. Até já, malta. Até já.